descer devagarinho. Ela vai descer, ela vai subir no galope do vaqueiro. Vai descer devagarinho. Ela vai descer, ela vai subir no galope do vaqueiro. Vai descer devagarinho. Vai, vai, vai, descer devagarinho. Vai, vai, vai, descer devagarinho. Vai, vai, vai, descer devagarinho no galope do vaqueiro. Vai descer devagarinho. Fivela dourada, o estilo do vaqueiro conquistou a mulherada. Chegou fim de semana, vou partir pra vaquejada. Junta com os meus amigos, tomar uísque com cachaça. Ela vai descer,